aquele você é vagabundo, safado e ela caiu. Estou namorando 99%. Ui, safadões. Aquele você é vagabundo, safado e elas gostam. Só 1% vagabundo. Diga lá, maninho. Já estamos aqui vendo o camarote. Olha esse camarote aqui. É o camarote Ninho do Águia. É uma das novidades, família pop aqui de Primavera. É esse camarote. O camarote Ninho do Águia. Onde a galera, na verdade, tem uma visão bem melhor aqui do show do Águia de Fogo Super Pop. E a gente, DJs do pop, viemos aqui, tá? Essa galera toda com muito carinho. Muita gente aqui pelo camarote. Ainda tem vaga aqui no camarote, viu, gente? Você que, na verdade, baixo e de repente quer assistir o show do live de camarote, é só chegar junto aqui do lado, ter a entrada, aí compra sua pulseira e vem assistir o nosso show de camarote. Eu já tô aqui no meio da galera e a galera toda aqui com a gente já assistindo de pertinho o show do live de camarote. Nosso amigo Júnior também tá aqui presente, lá de Barcarena. Um grande abraço pra você e toda a galera de Barcarena. Tá todo mundo aqui no camarote. Daqui a pouquinho você vem por aqui, o Juninho também vem, o Elisson, cumprimentar a galera do camarote. O camarote Ninho do Águia, a novidade do show do live. E onde eu vou beber? E onde eu vou beber? Quatro safadão e na bodegão. Bora, Robinson! De nós por aí, mundo com o garoto. Se tu sente saudade, não vai pro final da fila. Segue a fila, anda. Minha catraca gira. Se tu sente saudade. As musas do rock também com a gente, garoto. Pega esse, faz parte. Beijar na boca é moda. Ser fiel é foda. Bebê é uma arte. Pega esse, faz parte. Beijar na boca é moda. E se a bebida te complica, o seu namorado. Olha o nosso matemático, Tu! E a BDJ tá na área, garoto! Alô, Tu! Porque alguém terminou, se mundo ninguém morre de amor. Hoje eu vou beber. Maninho Motos, bora com eles, né? Hoje eu vou beber. Muito! Juninho da Pop também, o Jonathan pro ontem, Paulinho da Estrada, o Fernando Espoca, o Manel, o Carlinho Júnior também, toda a galera aí da equipe Espoca de Bacarena, de Capanema. Se tu sente saudade, então vai pro filó da fila. Bebê é uma arte, pega esse, faz parte. Manga larga! Ser fiel é foda, bebê é uma arte, pega esse, faz parte. E a madrinha? Beija na boca e mora. Ah, tu veio com o top hoje. Ah, tá bom. Então. Alô, top! É balagem! Top! Essa vida descomplica, ninguém se amarra, porque alguém terminou. Se mundo ninguém morre de amor. Vambora, se tu! E desce uma, desce duas, desce três, miserada! Vai! Os Sem Limites da 14 também aqui na área. A existência é um, sou do remédio.